Às vezes a gente é luz na escuridão. Veste a armadura e enfrenta o dragão. Se dou inteiro sem pensar em si. Carrega o mundo só pra ver alguém sorrir. Oh, oh, oh. Mas quando a dor resolve visitar e o corpo pede um tempo pra parar, o telefone emudece no colchão e a multidão some da contramão. Quando o herói cai, ninguém quer saber quem tanto ajudou, agora vai sofrer. Os amigos viram rostos que não vi, passam na rua fingindo que não estão ali. Quando o herói cai, o palco esvazia. Quem aplaudia já não compartilha. Mas sigo firme, mesmo sem plateia. Ser coração é minha maior ideia. Já me sacrifiquei por tantos por aí. Dei meu ombro, meu tempo, meu riso, enfim. Mas bastou a febre pra me enxergar. Sozinho na vida, sem ninguém pra ligar. Quando heróica, ninguém quer saber. Tanto ajudou, agora vai sofrer. Os amigos viram rostos que não vi, passam na rua fingindo que não estão ali. Mas eu aprendi com a dor que ficou, que o amor mais fiel é o que vem do Senhor. E que quem tem alma de verdade vai levantar, mesmo na adversidade. Quando o herói cai, aprende a voar. Mesmo machucado, vai recomeçar. Que a solidão é lição, não castigo. E o verdadeiro herói se basta um sino. Te amando, tá de boa. Agora com paixê, pode assim me pedir. Tens eu sempre a vir. Passa mais um vinho quente.